Isso tá chegando! Agora que vai começar! Prepara, bombeiro! Os irmãos referência e impressão. No show do gigante eles vão detonar. Com Gordo e Dinho, pressão sacudindo a galera. O rock não pode parar. Os irmãos referência e impressão. No show do gigante eles vão detonar. Com Gordo e Dinho, pressão sacudindo a galera. O rock não pode parar. Explode o bagulho. Vai começar, DJ Gordo, se prepara. Vai começar, Dinho, pressão, se prepara. Gordo e Dinho, pressão, se prepara. Solta essa batida porque o rock não para. Porque o rock não para. Vai explodir agora. Explode o bagulho. Feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas aqui do croco, elas me adora. As novinhas aqui do croco, elas me adora. Deixa embora, que hoje eu tô que pá. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar, sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, machucando esse piroba. Toma, e toma, toma na batida. Toma, toma no caqueado, toma, toma no gingado. Só que tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Dois homens, dois homens. Os homens que estão solteiros, joga a mão pra cima. Que essa aqui tem tudo a ver, tem tudo a ver. Cara de braba que mina maluca. Ele fuga e ataca, vê? Refogada, e às vezes ela surta, me manda. Eu quero ouvir! Só vocês, vai! Vou querer ir pra tudo. Querer ir pra tudo. Não se ataca, junta e ajuda. Vocês estão cantando, né? Eu não tô nem vendo! Que tá chegando a hora! Sábado no Insano Marina Clube! O comentário na cidade é a festa que é o encontro! Projota, Mano Brau e Crocodilo! E a galera vai invadir o Insano e sente só como é que vai ser o clima! Só quem vai curtir o Crocodilo, o Projota e o Mano Brau! Sábado vai ser assim, ó! Joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima! Bora fazer a contagem assim! 3, 2, 1, toma! Joga! É crocodilo! Eu nem sei de quem é essa festa. Como é que é? Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o Gordinho, invadimos de penetra e comemos várias xereca. Várias xereca, várias xereca, várias xereca. E comemos várias xereca, várias xereca, várias xereca, várias xereca. E comemos várias xereca. Cheguei, cheguei, cheguei, cheguei, cheguei, cheguei, cheguei, cheguei, cheguei, cheguei. Chegamos, chegamos. Os solteiros comemora, é tchau quem namora, é tchau quem namora, é tchau quem namora, é tchau quem namora. Eu tô no baile, eu tô com estilo rodeado de gostosa. É tchau quem namora, é tchau quem namora, é tchau quem namora, quem namora. É valendo, é valendo. Quando eu tá casado, fique em paz. E os solteiros comemora, é tchau quem namora. Tudo bem, amigo Júnior Calado. É tchau quem namora. o Vitor Freitas, o Logo, o Douglas Silva, o moleque da TF, bora Rádio Live. É a família invasão da TF aqui, ó. Meu amigo Bola, e aí Bola GDK? Já tá aqui do um abraço pra você, moleque! Tô solteiro, tô filmando, tô de volta no lugar. Eu tô no truque, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem na fala pro Vale Paulinho! Mas é o crocodilo que... O Padre Paulinho, ele que... Ele que fez o convite pro Gordo pro Dinho. E a gente foi lá no Ponte. E foi sucesso total. Bora, empresária Carla, você, o Adriano, o Parque também tá comigo. Bora, Mauro GDS, e aí, Alan GDS. Bora, doida, vai, toma batidão, toma batidão, toma, toma batidão. Vai, vai, maninho, vai, bota na pressão, vai, bota, vai, vai. Doente de amor, fogo e remédio na vida noturna. É baile de favela? Agora vai, agora vai. Entra assim, sai molhar, é nesse vai e vem. Entra assim, sai molhar, entra assim. E aí? Entra assim, sai molhar, é nesse vai e vem. Entra assim, sai molhar, entra assim. O nosso amigo Dário Assis. O meu parceiro Euler lá do Ponte. Bora, Buda. E o Chiquinho tá comigo. A galera não para de dançar. Vamos assim, maninho. Um abraço também aqui, nosso amigo Hawk. Ele é a sua esposa. O nosso amigo Júnior Eletrizante, a sua esposa também comigo. Coração de sem freio, sigo aí, garoto. Agora tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Meu amigo Bruno da CB, piranha, e aí Camila Marquezine, o Pia é o copiloto, o Cuca é o... Agora meu parceiro Lulinha é o copiloto. Segura aí, ó, tu vai dar pau. Meu amigo Jamaica Red Live, ele também já tá aqui, ó. Bora, Timar da panelinha. Marcelo é lindo, ex-jogador do Paysandu. Bora, Doug, e você, Hugo. Vai dar ou vai descer. E o Vigilinho manda abraço pra Tenebrosa. E a nossa amiga Jennifer. Vai dar ou vai descer. Vamos dançar. Aproveita. E aí, Pedro, meu amigo também. Já tá na área, amigo Ney. Tá toda a galera aqui. Meu parceiro skate, o Davizinho e Curtição. Essa galera invade o bombinho, Boninho. Não tô brincando. não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. Não tô brincando, não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. É, pode chamar que ela vem. Pode chamar que ela vem. Pode chamar que ela vem. Chama, pode chama, chama, chama, vai. O nosso amigo Wallace Sec, o Patrick Dube, você, nosso amigo Alô. E aí, Alô? Nosso amigo Carioca também tá na área. E a mais alta do pop, Alô Natan. Tá todo mundo na companhia do meio Jazinho. E o Heitor convidando todo mundo pra curtir aqui, ó. Ele que convocou a geral hoje pra curtir aqui o Croco. E o Dinho Pressão vai detonando as batidas que a galera gosta. Bora, Celcinho da TF. Equipe TF. Fortíssimo Júlio da Pedreira aqui na retaguarda. Puxa, amigo, vem dançar. Mostra tudo que você sabe, o que dá pra analisar. Deixa a timidez de lado, puxa, amigo, vem dançar. É muita gente, mano. Sabe que o Livinho vai te olhar. E vai abraçando todo mundo. Pode sentar. E aí, Dinho? Pode sentar. Pode vem, canarim. Pode sentar. O nosso amigo Fiel, pode dançar pelada. Olha os põe na fita na área aí. Pode dançar pelada. Toda rapaziada da Terra Firme marcando presença, obrigado. Um abraço especial do Dinho Pressão. Dinho Pressão, Pressão. Balança tudo agora, eu quero ver. E aí, sinceras também, já aqui no animal. Figuras sinceras. Põe um capacete, põe um capacete, põe um capacete, põe um capacete. Agora pipirinha, põe um capacete, vai, põe um capacete, vai, um capacete sobe em cima da motona, solta o barulho. Bora, Kathleen, novinha se apaixona, se apaixona. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Tenho uma pop e as novinhas me adoram. Quando tu andava de bike, elas não queriam não. Agora que tu tem uma pop, elas senta, te abraça e empina o rabetão. Empina o rabetão, empina o rabetão. Bora, vai! Bora, pipirinha! Bora, pipirinha! Vai, vai! Empina o rabetão, empina o rabetão, empina o rabetão. E aí, Bruninho, fã das minhas? Já tá na área. Os homens dão valor, mano. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Play. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Botei uma bola boa, uma bala. O nosso amigo Douglas Silva. Da Red Live já tá na área. Segura, Douglas. O Hank tá tocando. Explode o bagulho. Tava da leva, fudeu. Eu que sapotei. Nosso amigo Jonathan, o irmão do Madeirito, meu amigo Júlio Reis, o Gato Guerreiro, tá todo mundo aí, ó. Fala, meu parceiro, bebezinho Croco. E aí, bebezinho Croco? A parada é putaria, a parada é putaria, a parada é putaria, a parada é putaria. Eu te pego de frente, eu te pego de frente, eu te pego de frente, eu te pego de frente. Que tal isso aqui? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Os amigos que brota de PT. Se não tiver de gol, ela nem olha pra você. Então na boca agora eu tô de peça. De meu, eu tô com medo, vai. E ela vai estar demais. Não me queria ir a... Prime. Você tá só porque eu tô de pistola. Pisca a jereca quando o dragão passa de melão. E o nosso amigo Felipe do Rock. Esse é velha guarda. Amigo Jeff e o Vini da Vini Veículos. Já marcando presença aqui na minha ponta esquerda. Segura de... Segura que o bagulho tá doido, meu irmão. O Malzinho Urso do Urso Lanche tá aqui, ó. Fica de lado, toma ali. Guarda o Wallace Sec. Amigo particular do Elo e do Ponte tá aqui comigo. O meu amigo Rodrigo da Equipe 5. Carreira solo, moleque. Douglas Carlai. E aí, Lupita Maravilha? Minha amiga. Ei. Minha amiga Jéssica Lene tá na área. Só soca, Tiana, você tá dando. Pode balançar, pode balançar, pode balançar. Olha o passinho, olha o passinho, ó. E também o pega, pega. A onda. Conhece, né? A onda agora. Vai! Olha o Fergum, filho, ó. Daqui a pouquinho, daquele momento lá que você gosta. Rapaz, hoje tá do jeito que ele gosta hoje, né? Hein, Ludinha? Meu amigo Diego da Pedreira também, bora Diego! Você é a sua primeira dama, bora Brenda! O nosso amigo Ceará do Crogo! E aí, Ceará? O TJ também! Aqui na retaguarda, o meu parceiro Magrão, Magrão Cambista, Serginho Cambista, o Douglas Cambista, Alberto Martins. Mais uma vez é rock de Cambista aqui na retaguarda, ó. E no apoio, meu parceiro Breno Brasil. Colado, moleque, colado aí. O Alberto Martins. Vamos do sacinho, bora, bora. O Vitinho e o Bola só. Dança. A galera vai dançando. Toma, vai, toma. Mochila nas costas, ratinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás. Pega, pega, pega. Toda a piranha de segunda a segunda. Dançando, vem dançando, vem dançando. O pique eu vou levar essa trave. Ela vai ser papapá. Ela quer dar pro Murilo. Ela quer dar pra. E aí, Murilo Silva? Ela quer dar pra. Ele tá na área e ele gosta. Toma! Vamos dançar, vem curtindo, vem assim, toma! Mas ela quer o seu vovô. Ela quer dar pra você. Ela quer o seu você. Ela quer o seu você. Mais jogada na minha cara. Então vou deixar ele levar. Mais jogada na minha cara. Então vou deixar ele levar. Os caras doidos só querem as bandidas. Os caras doidos. E aí, bola, Genegão? Um abraço pra você. Compadre Paulinho, segura, compadre. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá. Bora ver. Aponta pra bandida. Agora vai. Que tá do teu lado. Que tá do teu lado. Que tá. Aponta pra tua bandida que tá do teu lado agora. Que tá do teu lado. E vai fazendo caquiado. Vai fazendo caquiado. Ó, ó como ela vai. Ó como ela vai. Ó como ela vai. Ó como ela vai. Bora neném. Olha o pipira. Ó, ó. Toma, toma, toma caquiado. Toma caquiado. Vai, vai. Curtir o campo toda semana. O ruim é que era fofoca demais. E ela acreditava. Do jeito foi ter que virar o jogo. Muda meu estilo. O nosso amigo Rodrigo da Marquês. Desculpa, o Luciano Monteiro. O Alisson dos Loucos por Chobe. Já fui feliz com ela. E as bebezinhas do animal. Quem manda é o fortíssimo Júnior da Pedreira. Meu amigo Luciano da RL Eventos está comigo. Já fui feliz com ela. E meu parceiro Rodrigo da Equipe 5. Agora a carreira é solo de verdade, ele falou. Ninguém segura ele agora. Pra cima! Pra cima! Pra cima! Bora! Vem no caquiado, caquiado! Vem no gingado! E a minha amiga Marcela Jaque já tá comigo! Meu amigo Juan também tá na área! Bora pra cima, assim no batidão, assim ó! Toma batidão, toma, toma batidão! Bora, Boninho! É o bombinho! Vai! Já! Com a pólvora. E aí, bicha, Thiago? Bola GDK falou. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Bora, Salsinho. Minha ex vai pra puta que pariu. O meu patrão Ademar Gonçalves já no camarote. já recepcionando a galera. Inclusive tá ao lado do, do meu padre Paulinho. E aí, meus caixa baixa! Sento no bico da Glock, rebola e tira o shot e vem, vamos fui da papai. Neném, bipirinha, pesa no bico. Tá todo mundo aí, ó. E aí, parceiro Cafu, também já teve. Vamos dançar, vamos curtir. Mulherada da valor, vai. Cê é boa, tem que tocar de novo, tem que tocar de novo, novo, novo. Amigo Dieguinho dos Garoto Red, já tá aqui na minha ponta direita. E o nosso amigo Igor Neves, do chute certo, e a família Neves aqui na retaguarda. Olha o chute certo no telão aí, neném. Esse é o maior site de aposta do mundo. E o Paga na Hora. É o chute certo na parada aí, ó. Elan, esse aí é o Murilo Silva, o cara que foi o primeiro gerente do Crocodilo, o primeiro é velha guarda, tem história aqui com o Gordo Godinho, moleque é patenteado. Junior Santorini na produção, por essa nem o futuro esperava. Bora meu parceiro, Maia, você e o Dinho aqui na área curtindo o animal. E a galera vai dançando pro vídeo, é assim ó. É na pressão, maninho. Um, dois, três. E aí, Jamaica Design. E aí, Tejotinha. E agora, papai? Bora, Miau. O Miau da GDS tá aqui na retaguarda. Joga, joga, joga. Joga o anzol. Joga o anzol. Olha. Joga, puxa, joga, puxa, joga, puxa, joga, puxa. Da noite de amor, oh, oh, você me deixou de um jeito que não dá pra gostar. Assim, ó. Assim dá demais, dá demais. Sabe canta, vai! Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço amor, não me deixe assim. O nosso amigo Thaleson, da TF. E aí, moleque? E aqui no nosso telão, é sempre nome. Do Jurunas Carnes, a casa de carne referência do Jurunas. Netinho Lima, bora Fabrício. Tá no telão aí, ó. Antes de te conhecer eu já te amei. Antes de te amar eu já me apaixonei. Sofri tão calado, guardei as palavras entre o medo e a verdade. Falava o tempo todo dela e ela não sabia. Pesquisei seu endereço. O nosso amigo Charles Machador, que manda é o pancadão. Peguei o ônibus que ela iria pegar. Na próxima parada ela embarcou. E com um olhar apaixonante ela me olhou. Quando te vi o amor renasceu dentro de mim. Como num sonho me fez voltar a sorrir. E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora eu sou feliz, amor. E aí? Mas o destino agora me faz viver sem ti. Quando for embora não sabes como sofrer. sei que onde eu estiver, está pensando em mim. Minhas noites agora. O Bruninho Fantasminha gostou. Porque se for. Alô, GDS! Bruno da CB também em cima, né, Bruno? E agora passou os dias esperar. Bora, Mauro! Como os versos que escrevi para um dia te falar. Desse jeito, ué. Tudo passa quando eu lembro de nós dois olhando o mar. A cara do Pompilho! Voltar pra mim, aonde está? Essa aqui só me lembra quando a gente tocava no Ataque Sonoro aqui no Pompilho, nas quintas do Pompilho. Melhor que uma Ferrari de carro, falava pro dia, né, gente? Agora. Chorar não vai trazer você. Tentar ligar o que fazer. É o fim, não dá mais onde o nosso amor se esconder. E hoje, e hoje? Aqui estou pensando. Diego da Pedreira e o Diego Caçador aqui da minha ponta direita. Tudo que eu sinto por você, com o DJ Emerson Melo e o DJ Fábio, esse som bate forte em mim. É o Batata. Te senti. O Blast do meio diazinho. Vem, meu dia. Só vejo você. Gordo e Dinho Pressão. Volta logo, vem me. Vocês, vocês, vai. Porque te amar me faz tão bem. Alô, garçom gordo. Quero só pra dá um cheque com o miau aqui, pai. Mundo. Só se der, se não der, não vem. Por você, e faço essa canção. Assim mesmo, só se der. Pra você, meu bem querer. E aí? Eu me lembro de tudo que vivemos. Todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem me amar. Eu me lembro de tudo que vivemos. Todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Dessa aqui é o Pedro, pai. Essa aqui mexe com ele, falou. É assim, é assim, Nilo. Eu mudei, sufoquei a dor. Nosso amigo DJ Jefferson, o performático lá do Rob, tá na área. Ele tava nem reconhecendo ele, gente, ó. Ele mesmo. Ele é sua esposa. Exatamente. Só pros casais apaixonados, ó. Mas é lógico. Me dei tanto amor, me entreguei a você, mas você me abandonou. E música? O tempo passou, resolvi não mais sofrer. E procurar um verdadeiro amor. Oh, oh. E você, você? E ser feliz, muito feliz. E o quê? E aí? Decidi não mais sofrer. Tá bonito demais. O Pompilho assim, ó. E aqui no nosso telão, a Muse diz: é a marca do momento. Meu patrão Kine Maués, Dona Josi. É o melhor jeans do Brasil no telão. É crocodilo. DJ Gordo, DJ Dinho Pressão. Foi solidão e incerteza. marcante filé. Sempre estarei aqui, esperando sua volta. Pois um grande amor. Que lembra? Não se esquece jamais. Eu amo você, minha vida. Eu amo, Um simples olhar. Amor. Minha amiga Marilene Alves. Bota Marilene Alves no telão aí, neném. Drive. Atacado e varejo. Pega Marilene Alves. Olha no telão aí, ó. Só aquecer. Entreguei a você. Rolando na areia. Como eu sonhei. Agora. Essa é a música do Buda agora. Só não posso explicar. Homem do Diário Online. Que eu decidi. Carioca botou ele na mídia, moleque. Felicidade. E aí, parceiro Raul? RL Eventos na área, segura, Raul. Eu faço amor. E essa primeira dama, Stephanie. O Luciano também, bora, Luciano. Prepara tudo, moleque. Vem e diz pra mim. Você está. Você! O nosso amor foi. Mas que lembranças. Uma louca paixão. Vem, diz pra mim que também me amou. Vem me fazer feliz. Pra sempre, amor. O nosso amor foi. Mais que sonho. Mais que lembranças. Salve, já manda avisar pra galera. É o último lote de ingresso antecipado pra festa de sábado no Insano Marina Clube. É 12 horas de festa. Tem Mano Brau, tem Projota, tem Crocodilo pra galera. E o último lote de ingresso antecipado. Ele disse, ó, essa semana ainda, daqui pra terça-feira vai ter virada de lote. E você que não comprou seu ingresso, corre logo amanhã no Ponto de Conveniência, na RA Boutique, e adquire logo o seu ingresso, porque sábado o bicho vai pegar no Insano Marina Clube. Vai ser assim, meio-dia! Oi! Ai. Oi! Júnior Etzantes! Fala, Bruninho da família Pit. Bota logo R.A. Boutique no telão aí, ó. R.A. Boutique e a marca Tuque Gold. Segura, neném. Pop, pop, pop, vai na dancinha do pop, pop, vai na dancinha do pop, pop, vai na dancinha do pop. E você pode adquirir seu ingresso na RA Boutique. Sábado vai ser assim no Insano. Abraça Jaque Costa. Comemorando a terceira parte do seu medalha aqui, ó. É sem mimimi. Parabéns, Jaque Costa. Bota pra cima, maninho. Segunda-feira! Garoto! Hoje, segunda-feira, a gente faz o convite pra galera Estaremos aí na piscina do Rivelino. O bonde do MT e o blindado de Coraci. Piscina do Rivelino hoje, segunda-feira. Avisa pra galera de Coraci, avisa geral que hoje, segunda-feira, estaremos no Rivelino. E sente o clima, como é que vai ser a parada? Bora de dedinho, bora, bora de dedinho. Bota na pressão, bota na pressão. Vai, vai, vai, já. Olha quem tá aqui do lado aqui, ó. O nosso amigo Davizinho Curtição, ele falou, gordo, sempre que eu venho no Crocodilo, eu me sinto em casa. Sinta-se em casa, você tá no som da referência. Vai, vai, vai virar. É agora. Já. E aí, DJ? Solta sanfona mix pra galera balançar geral. Mas é lógico. Banda Catrina. O som do sucesso. Já dançaram Revolution e até o Lobo Mau. Agora eu quero ver a galera passar mal. Essa mistura aí, bovete, que a Catrina inventou. O povo tá dançando e a galera apertou. Arregaçando tudo! Só parabenizar aqui meu grande amigo Luciano da RL Eventos. Ele que vai ser o papai do ano. E aí, Luciano? Papai! O que era pra ser só um fique em Barca Arena, agora ele vai ser papai. Sou louca pelo pop. Dinho! E aí, Dinho Marçal? Já se conhece? Arregaça, meu DJ! E aí, Douglas Silva, Red Live? Jamaica Red Live. Segura aí, ó. Eu vou dançando meu chiclete pra não perceber. Eu tô cansada desse papo chato, tão DP. Eu ligo um isso na boca pra não estressar. Que eu vou suando na balança pra se pegar. Minha gente, dolete, ping-pong. Te quero quando eu quero, fica aqui, vê se não some. Minha gente, dolete, ping-pong. Que eu uso já do coração pra dar piada com mim. Minha gente, dolete, ping-pong. Te quero quando eu quero, fica aqui, vê se não some. Dinho Pressão. Gordo e Dinho Pressão. É bagulho doido. Olha o Dinho gosta. Agora, lá. E aí, como é que é? Por telefone, pergunto como vai. Você responde. O quê? Não aguento mais. Agora. Nas mentiras que falaram de mim. O seu choro no celular faz eu querer voltar atrás. Você diz que me viu ontem no Mega Príncipe, do mesmo jeito que me conheceu. Minha amiga Amanda, abraço pra você aí, ó. Diz que me viu ontem no Mega Príncipe, do mesmo jeito que me conheceu. Junto com ele, o Ciente é o som. Pressão. Eu te vi, gostei. Quando eu te vi, o nosso amigo Felipe do Rock e também e o TJ. Eu te dei Roberta da loja My Lose, My Close. É, moleque. E o Júnior do Alverenque. O Júnior do Alverenque, esse gordo. Eu sou velha guarda. Prazer. E aí, Celcinho do Táxi? Agora que lembrei de ti, moleque. Celcinho do Táxi. E as tenebrosas do palho aí. Ó. Tenebroso. O bichinho gosta, né, bichinho? E aí? Nossa amiga Yas e a Jennifer, a Tenebrosa. Agora eu quero ver qual é a parada, meu irmão. Segura! É, o Caçador Hugo tá aí, ó. Caçador Hugo tá na área. Eu fui pular. O Dieguinho tá na área também. E você ia me amar. E no nosso telão, a boutique Multimarcas do meu parceiro Ícaro Carneiro. E aí, no telão, vou virar atrás, já me libertei, já me libertei. Cabelinha. Vou sair, vou me divertir. Diazinha gosta, né, moleque? Saia daqui, não vou voltar atrás. Já consegui te esquecer. Eu vou sair e me divertir. No super pop, no super pop, pop, super pop, super super pop, super super pra relembrar. Meu amigo Lulinha, manda um abraço especial, meu amigo Bolacha, lá de Macapá. Ele gosta. Olha, amor, hoje te liguei. Meu amigo Weber do Murininho. E a Diaba. Já 6 de outubro é o Círio do Murininho. E vai todo mundo pra lá, né, Bolacha? Maluca, apaixonada. Bora, Weber. Sim, mas não sei o que fazer, não sei o que fazer. Parceiro Doug, paciência. Tá na área, hein, Doug? Eu só liguei. Caça do Hugo. Falar. Essa dupla que tirou o chapéu. Encontrar. Abraço, Dudinho. O nosso amigo Marcelo Moreno. Ex-jogador bicolor na área. E aí, Marcelo? Eu não seja mulher, perfeita pra você. Mas me desculpe, amor, você também errou. E não deu valor ao amor que eu te dei. Eu queria que você entendesse. Sou menina confusa, maluca, apaixonada, doida por você. Mas já sei o que fazer, já sei o que fazer. O nosso amor tá tão difícil. Amigo Cara Fina e a minha amiga Larissa, amigos particular do Gordo Dini, velha guarda.